casa cheia de amigos bons, com bichos de toda maneira e com muito som. Eu quero dezenas de filhos que saibam cantar. Você na rede balançando, cantando pro charrete como condução. Eu quero respirar ar puro sem poluição. Eu quero com os passarinhos aprender a cantar. Um mundo de céu limpo e flores é a vida que eu quero levar. Eu posso pegar minha viola e tocar o que eu quiser.